Super Controle. Let's rock. Olá, sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, seu podcast semanal de games com um bate-papo bonito e sincero. E estou aqui é o Matheus Sixtoque com o Eric Santos, o Lanzonete, e a Liz, por favor, se apresente. Aê, sou o Eric Seika, né? Não é mais Eric Santos, porra. Ah, meu Deus. Eu sou o Lanzonete e eu estou dentro de casa, me escondendo da chuva pesada que caiu lá fora. Ah, olha o trocadilho. Melhor trocadilho pro momento, né? Oi, gente, eu sou a Liz e por muito tempo durante a minha infância eu sonhei em ser motoqueira por causa de Full Throttle e acreditei que isso era verdade. Opa, melhor jogo. É bom. E aqui é o Matheus Six e... Olha só, eu nunca consegui terminar Grim Fandango. Eu não consegui terminar. Então, né, pessoas, hoje a gente vai, vamos falar sobre Adventures, né, esses jogos aí. São poucas pessoas que quiseram participar desse podcast, porque ninguém joga Adventure nesse podcast aqui, nesse site. E será mais assim que a gente vai bater um papo sobre Adventures, um must play, assim, o que a gente jogou, o que a gente gostou muito de jogar, um pouco da história desses jogos aí. Certo? Então vamos... Ah, o que aí, Eric Seika? Agora é o Just Dance dos e-mails, vamos lá, vamos lá. Dança dos e-mails com Lady Gaga. Hello! Nossa, que gay você. Vamos para mais uma leitura de e-mails do cast aqui, rapidinho, né, Julie? Julie, por que você não está nesse cast, Julie? Eu estava numa viagem, né, à Tailândia. Todos sabem que eu sou aluno de Joey Higashi, estava num campeonato. Frajola, por que você não está nesse cast, Frajola? Adventures? Adventure, eu fiquei em silêncio, porque isso aí não joguei, isso não aí. Curto. Fuca, por que você não está nesse cast de Adventures? Tava na praia. Fazendo Star Fox Adventures. Então tem eu e Lanzonete, Liz e Eric aí, né, para falarmos dos Adventures. Mas então, em explicação, estão todos os Dreamcast aqui, porque gravamos um cast especial hoje. Que é o viral. Oh, sim. Recados então, Rádio Blast, toda quarta e domingo, das 9 às 10 da noite, com a GG Super Controle FM. Ok? Sim. Acessem. E sim. Tem o player aí no site do ladinho. Oh, sim. Mais recados. Que viagem, né, Lanzoni? Estávamos gravando sobre Adventures e o que acontece no dia seguinte? Bom, meus queridos, eis que estou vendo a notícia na internet, nosso amigo Tim Schafer e seu projeto... É o Kickstarter, o projeto. Na real, então, né, o Tim Schafer, nosso chapa aí, queremos HD. Chapa em chão. Um beijo. Ele deu aquela entrevista lá, querendo o Psychonauts 2 e ninguém falou, mais ou menos, pois menos. É, daí o cara do Minecraft falou, te dou milhões, pode fazer o que tu quiser, mas não deu nada. Pois e é. E aí ele falou, já que o pessoal quer tanto, assim, um projeto, um Adventure novo, né? Vou fazer um Todo teleton. Todo mundo fala que é um Adventure novo, clássico, point and click, o caralho, mas vamos ver se eles querem mesmo. Então, isso aí. Ele fez o projeto, ele vai filmar tudo isso que ele tá fazendo, todo o projeto do jogo, e ele pediu dinheiro pra arrecadar. É, tá fazendo fazer um teleton para fazer o jogo. Teleton pra fazer o jogo, né? Vamos ver se o pessoal paga mesmo. E aí, então, a meta era 500, não me engano, 600 mil, né? Que era, acho que 400 mil pro jogo e mais 100 pra filmar. Já assim. Passou do milhão. E, tipo, no primeiro dia passou de 1 milhão. Já passou do milhão. 24 horas já passou de 1 milhão, então... É um marco, né? Tá é uma louco. Loucura isso, cara. Tipo, quando isso vai acontecer de novo, saca? Cara, eu trabalho a vida inteira e não ganho 1% disso aí. Pois é, se tu fizesse Adventures que nem os do Tim Schafer... 0,01%. É, né? Vamos fazer um Teleton Super Controle aí. É isso aí. Quem quer arrecadar aí 1 milhão. Adventure do Frajola. Adventure do Frajola. Vou tirar dinheiro, nossa, não vou nem pôr. É isso aí. Mas então, legal, né? Essa iniciativa aí, pessoal, tem um mês ainda pra arrecadar, então acho que vem muita grana. A última vez que eu vi, ele tava quase chegando, se não me engano, ele chegou na mesma grana do Grim Fandango, mas mais um pouco passa até a grana do Brutal Legend, então caraca. Eu tô bastante curioso pra ver como é que que vai ser feito esse Adventure nos tempos modernos aí, todo é. Bastante curioso. Mas acho que né? Vai ser claro, mas vai ter todas as piadas do Schafer e com certeza vai ter o Ron Gilbert ajudando, né? Tem até no vídeo, né? Ele lá, e temos o criador aqui dos Adventures, né? Ele abre a porta, cara, assim, é o Ron mestre, Gilbert, né? E o Ron Gilbert vai lá e fecha assim na cara, ele... Que o Elpas, tipo, ele fala, vai, gente, não se preocupe. Cara, é um mestre, não existe. É, então vai ser coisa boa, vamos esperar, né? Mas, recados dados então, e mais uma coisa assim interessante falar: o feed ele finalmente foi arrumado, gente. Então, palmas para o João Pedro Ribeiro que ajeitou o nosso feed aí, muito bem. Então, você se inscreva aí no nosso feed, finalmente, né? Depois do site novo aí, toda essa queda com neve e tudo mais, para terem o podcast no conforto dos seus aparelhos aí, certinho. Então, quero ver comentários também, hein, gurizada. Ó, tá muito fraco esse último aí, 39, só que porra é essa, hein, meu irmão? Vamos lá. Certo? Então tá, primeiro e-mail aqui é do Rodrigo Parpaioli, ele já mandou e-mail no último cast, então a gente vai ler aqui um pouquinho o que, que ele citou aqui rapidinho, que é interessante. Ele disse que a namorada dele não gostou de ser chamada de casual gamer, porque ela disse que ela joga, ele disse que ela joga Uncharted e Gears of War. Então, por favor, namorada do Rodrigo, desculpa do pessoal do Super Controle aí. Que mais? E ele manda aqui um link bem bacana aí, da EGM de 2002, velho, olha só, 10 anos atrás, que mostra os 10 games mais safados da história, então tem a ver com, aí com o assunto, né? E, pô, maneiro, cara, vamos postar isso aqui no link do post e, porra, todo mundo acha que teve essa revista aí, né? Vamos ver aí, tá aí os links, então, dos 10 jogos mais safados aí pelo Rodrigo, certo? Então valeu aí pelo seu e-mail, chapa. Também aí um abraço pro Marcelo Landim, que descobriu mais um, que descobriu o Super Controle pelo Google. Veja só o Google aí, achando gente. Ele... Então é isso aí, gente, abraço para Rodrigo e Marcelo Landim, valeu pelos seus e-mails, então... Julie, leia o e-mail aí do Yuri, que ele mandou aí e insistiu pra gente ler, vai lá. Então vou ler. Fala, chapas. Aqui quem vos escreve é o Rilian do ArcCast Yuri. Ó, sim, um forte abraço. ArcCast. É. Devo dizer que este episódio foi muito interessante e divertido. A Liz mostrou o outro lado da moeda deste delicado assunto que é sexo nos videogames. Sobre o que a Liz disse, que grande parte do público gamer é do gênero feminino, é bem verdade. Mas se não me engano, a maioria do jogador é casual games. Yeah. E é na maioria dos jogos de hardcore games são do sexo masculino. Gostei da visão dela sobre as garotas nos games. A Liz sempre é brilhantando. Ok. Vocês também citaram o True Love, jogo japa que você assume o papel do estudante colegial que tem que conquistar várias gatas. Obviamente, por ser um jogo meio que hentai, o principal objetivo é transar ou have sex com elas. Mas o legal é que ele tem aspectos de RPG. No caso, tem uma lista de tarefas pra fazer durante o dia, que não deve praticar esporte, testar lá. É, tá certo. E essas coisas social, ali. Social, bizarro. É. Para aumentar as chances das gatas, né? Tipo, comprar um auto. Digamos que a mais inteligente só vai ficar contigo se for o primeiro do teste final. Então, isso... vai ter que gastar muito tempo estudando. Isso em todos os jogos, na real, o True Love. Porque até no Persona tem isso aí, saca? Se tu estuda mais, pega a nerd. Se tu fica mais esportivo, não, pega aí, a nerd. Olha o final do e-mail, Charlie Sheen dos videogames. Consegui uma versão traduzida do game e devo dizer pra vocês que consegui ficar com 10 garotas de uma só vez. Continue com esse excelente podcast, parabéns. Não, um filho, abraço dos tempos do Dreamcast. Pergunta. Na vida real é assim? É. Pergunta! Ele tem esposa já, ele tem esposa. Ah, tem bom. Esposa. Então, mas tá, ela tá vale liberado, por 10. Tá, ela vale por 10. Tá liberado já, tá liberado. Amor vale por 10. Ídolo. 10 é, garotas. Viciado em jogos de puteria, ganhou do Frajola no Atari. Desculpa minha ignorância, mas é pra ser piada por causa do número do episódio do 69, né? Ou nada a ver. Episódio 69. Vai certo. Não estava. Mas claro, né? Luz, né? Luz, então voltamos ao cast. É muito tampinha, né, cara? Pô, Lanzonete. Como assim? 69, cara. E ficou bravo, ele ficou bravo. Eu não sabia que era episódio 69. Tá um tão hoje. Então tá, vamos voltar ao cast aí sobre Adventures. Um abraço do Frajola pro Tintin. Um abraço pra ficar com 10 garotas. Desculpe a demora, Sr. Flores. Estou pronto para levá-lo agora. Me levar? Para onde? Ora, ora. Não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Voltamos com explosão nuclear, gritos e gemidos e Adventures bombando. É isso aí, né? Adventures. Então, o que a gente pode falar de Adventures? Vamos começar um pouco com a história aí desses jogos. Sempre se chamaram Adventures, né? Sei lá, eu chamava ele de Point and Click também. Eu chamava de Adventure também. Point and Click, eu chamava os jogos que eram Point and Click, porque tem alguns Adventures que não são, né? Point and Click é justo Ilha dos Macacos, né? Eu lembro que eu ia muito na casa do Jason, ó, que meus point click, broto. Traduzindo, LucasArts. É, principalmente, né? Não tinha jeito, como não tinha muito como escapar disso na época. Pois é, eu tinha um amigo, Marquinhos, veja só, Marquinhos. Ele já foi estado no Super Controle há muito tempo atrás e ele era mais velho e tal. E aí acho que os Adventures começaram, que eu lembro dessa época aí, que ele jogava muito no começo dos anos 90. Aí por 93, 94, Indiana Jones e Fate of Atlantis e até os LucasArts, Manic Mansion, vi muito ele jogando. Enfim, eu conheci ali, sabe? Foi, pelo que eu tava lendo, foi bem nessa época que deu esse boom de Adventures no Brasil, né? Revistas com Adventures. Nossa, era muito, sabe? Era, todo mundo jogava, assim, que eu me lembro dessa época. É, Adventures na época era conhecido como o gráfico mais bonito, né? Geralmente tu via na Super Game Power, na Ação Games, as fotos dos jogos Adventures, sempre aquele jogo mais bonitinho, mais trabalhadinho, né? Capricha total. Nessa época tinha muito Adventure traduzido pra português, né? Isso ajudou bastante, eu acho. Principalmente pra PC, né? Acho que a maior parte dos Adventures que todo mundo que jogou foi pra PC. E tinha muito traduzido, né? Isso que era bom, cara. Minha mãe me comprou meu primeiro Adventure traduzido e eu adorei, que foi o... É, não só traduzido, mas... É, justamente, não só traduzido, mas localizado, assim. É, dublado. Muito fodido isso. Pô, eu lembro do Grim Fandango, né? A dublagem muito, muito massa, né? Benny Calaveira. É muito boa a dublagem, nossa. Mas então, um pouco da história desses Adventures aí, rapidinho, né, pessoas, não se preocupem, que os primeiros jogos de Adventures foram, claro, veio pra PC, né, e são os Adventures de texto, que, Cal, eu veja só, na minha época de Abandonwares, lá por final dos anos 90, fui pesquisar um pouco e joguei alguns. E não terminei nenhum, obviamente. Cara! Mas eu joguei o Adventure do Titanic, Adventure de texto, e Adventure. E o acho que era o Goldfinger, 007, Goldfinger. Como é que são esses jogos, né? Eles são. Eles dão um texto, tá ligado? Eles dão um texto com a história na tua tela, assim, como se fosse, sei lá, um documento. E você tem que digitar o que é pra fazer, sabe? Como se fosse, sei lá, pensa num RPG de mesa, assim, digita todas as tuas opções, sabe? Cara, o cara tinha que ser muito. Muito fã pra jogar isso aí, pra parar e sentar, né? Agora vamos jogar uma história de verdade totalmente em texto. Alguém jogou um Adventure de texto ou experimentou? Sei lá. Eu joguei um e explosão de cabeças que eu vou citar agora. Pro Super NES, Radical Dreamers. Ah, era isso que eu ia falar, pô. O único Adventure de texto que eu joguei na vida. Caralho. Ah, eu joguei alguns, na real, já. Mas numa fase meio mais recente, assim mesmo, que eu joguei de experimentação de Adventures Indies, assim, que eram de ficção interativa, assim, por texto. Uh-huh. Mas não foi nada antigão, não, cara. Foram coisas mais novas mesmo. Teve um muito recente até que eu joguei, que era de terror. Muito legal, bem bacaninha mesmo, assim. Mas é, foi feito recentemente. E eu joguei recentemente também. É porque os recentes, a gente até pode colocar, eu acho que o Radical Dreams, ele tem... Eu não joguei, mas ele tem gráficos, né? Ele tem fotos ao fundo, ele tem tudo sim, isso, né? Sim, tem até... É que, tipo assim, o que consiste o Radical Dreamers, só pra resumir? A história do Lynx, do Serge, né? Seria tipo um prólogo pro Chrono Cross, né? Isso, só que ele não é um jogo RPG, que nos outros, é bem um adventure de texto, né? Tu vai escolher o que tu vai fazer, digitar o que tu vai fazer, e saiu pro Satellaview. Corrigindo, essa tela vira equipamento do Super NES. Só saiu no Japão, hein? É, até o da Lisa aí que ela falou de terror, deve ter sido assim também, né? Deve ter gráficos e imagens. Mas os primeiros, cara, era texto escrito puro, assim, não tinha imagem nenhuma, tá ligado? Era que só... hora que esse de terror que eu falei é texto escrito, tipo, num fundo, texto preto no fundo branco. Caralho! Assim. Olha só, hoje em dia. Hoje em dia. Né? Como é que é o nome? Gente, tem. Pior é que agora eu não vou lembrar do nome do site, mas tem um site especializado só nisso, cara. Tipo, que você pode montar lá e tem o sistema dele de montar as opções, etc. Tipo, o que acontece quando você vai pra cada lugar, o mapa, a descrição de tudo, é um sisteminha pronto, assim, você vai lá e só coloca a história, e tem, tipo, bilhares assim, de adventures de texto lá, se eu lembrar o nome depois eu digo, mas a gente coloca o link. Ah, beleza, então, o link está no post. Mas, cara, eu não sabia disso, cara, adventure de texto até hoje, velho, que massa, eu não vou jogar, mas enfim, é massa. Pra quem quiser, né, pô, os adventures de texto aí, então, são bem são ruins, né, cara, vou falar a verdade. Se alguém jogava isso aí, parabéns, velho. Meus parabéns mesmo. Na época. Eles são baseados naqueles livrinhos de Choose Your Adventure, assim, que você tinha o livrinho, chegava na página e falava: se você deseja ir para a montanha, vá para a página 23. Se você deseja ir para a praia, vá para a página 40. E daí você fazia a sua aventurinha no livro. Era basicamente a mesma coisa. É, o que na teoria é legal, né? Mas na prática, pô, você ficar jogando lá no DOS, aquela tela preta e tal, você tem que digitar e ter a sorte de digitar certo o que você queria fazer. dizer, né? Porque ele não devia reconhecer muitas palavras. Isso. É, mas aí alguns já tinham comandos mais sofisticados. Isso, quer dizer, escreve... sofisticados não. Você colocava só L e ele já sabia. Ou você colocava só E, na real, né? Ele já sabia também. Pois é, os primeiros, por exemplo, walk to the left, ele não ia. Daí tu coloca go to the left, ele vai, sabe? É uma... Amigos, show do milhão, então adventure. É, não deixa de ser. Caralho. Você editava a palavra certinha, já ia errado, já dava problema, né? Mas ó, eu só pra citar aí, eu joguei os do 007, se não me engano, eu joguei o A View to Kill também. Mas era porque eu era fã, eu sempre fui fã do James, então eu queria conhecer mais vezes. Mas não me puxou muito, não. Mas bom, né? Pra ter conhecimento aí. Até a gente vai pôr um site aí que tem o freeoldies.com. Tem vários desses adventures de texto pra baixar, se tu quiser se aventurar um pouco. Vai saber, né? Se você quer ter algum conhecimento além. A Lisa aí já postou o dela aí sobre os mais novos. Mas Adventure Texto aí foi o primeiro tipo de Adventure. E depois fomos para os Adventures gráficos, né? Que chamam de Graphic Adventure. Que são aí os da... O primeiro foi o da LucasArts, né? Que é o Labyrinth, né? Aquele filme bizarro do David Bowie. Não sei se alguém assistiu isso aí. Ah, que bizarro. Melhor filme da infância. É o que a gente conhece hoje, né? Aí teve o Magic Mansion, teve os clássicos da LucasArts aí, né? Que são o Monkey Island e todos os demais aí. A Sierra também entrou com vários adventures nessa época. A Sierra é a maior produtora de adventures que já existiu. Meu, durou essa produtora. Era da Activision depois de uma época e acabou falindo esses tempos atrás. Pois é, eu não sei se é a maior porque ela criou mais, sabe? Mas ela é diferente da LucasArts porque ela fazia jogos mais sérios, né? Enquanto a LucasArts e o pessoal lá, o Tim Schafer, o Ron Gilbert, era mais na zoação, né? Todos os jogos dele de prova que é mais na comédia mesmo. Pois é, né? Acho engraçado que eles relançaram o Monkey Island em HD, jogos novos pra PSN, pra Xbox Live, pro Steam, só que não lançaram o Grim Fandango e nem o Full Throttle, né? Eles poderiam lançar, né? Não seria difícil pra eles. Até pra incentivar o pessoal a rejogar mais adventures e tal. Assim como tá saindo bastante agora, como o Jurassic Park, o De Volta pro Futuro, né? Eu imagino que remakes HD, assim, dos adventures clássicos, eventualmente vão acabar saindo. É porque o Monkey Island realmente acho que é o mais clássico que a LucasArts fez, assim, que é uma série longa, né? Então acabou gerando um following de fãs bem maior. Mas Manic Mansion, Full Throttle, The Dig, Loom, todo mundo acho que vai acabar saindo com remake HD. E Grim Fandango, tomara que saia mesmo. Porque, na minha opinião, os adventures da LucasArts envelheceram muito bem. Não precisava de um remake HD, saca? Tipo, eles continuam bonitos, legais e estilosos. Grim Fandango foi o que envelheceu o piorzinho, porque ele já é 3D. E 3D envelhece mal, né? Tipo, 3D em alguns anos já fica meio que feioso. Isso, assim. Fica datado. Então, tá certo. Ele é o que eu acharia legal de ver um remake HDzão mesmo, de verdade. Assim. Mas, é verdade. Eu acho que o da LucasArts, até pegando esse ponto, o primeiro e o segundo foram refeitos em HD. Que o primeiro e o segundo são horríveis, saca? O Monkey Island, o primeiro, que é só The Secret of Monkey Island, e o segundo que é o LeChuck's Revenge. Eu tenho o primeiro na PSN aí, inclusive eu não terminei ele com tudo ainda, mas quero terminar ele com tudo. Uma coisa, os gráficos do velho são ruins, né? O jogo continua ótimo, claro, calma, mas a jogabilidade dele era meio travada, assim, aquele point and click mais bem antigão mesmo, o primeiro e o segundo Monkey Island, e daí foi feito em HD e tal, com novas vozes e tal, ficou muito da hora, né? Novas vozes não, né? Primeira vez que tem vozes esses jogos aí, os dois primeiros. Mas quanto ao Fandango, eu acho até que não, Liz, porque ele é mais caricato, sabe? Ele é um 3D que, na minha opinião, envelheceu bem porque ele é caricato, ele é meio desenhado, assim, tipo, sei lá, o Team Fortress. É, então, comparado com outros 3D, né, com outros jogos 3D, sim, ele envelheceu melhor, mas é que quando eu comparo, por exemplo, com o terceiro Monkey Island, ou com o próprio Full Throttle, tipo, meu, até hoje eles são muito bonitos e legais, saca? Ah, eu, pessoalmente, acho. O Full Throttle em si, eu acho um jogo muito bonito, tipo, o estilo do desenho é muito legal, ele é muito bem feito, pixel art bacana, a animação é muito legal do jogo. Então, tipo, nossa, ele envelheceu muito bem, sabe? Tipo, é um coroa muito, muito gato. Pois é, né? O Full Throttle é bem bonitão mesmo, cara. O Full Throttle. Aliás, vocês jogaram Full Throttle e Grim Fandango e terminaram todos esses jogos da LucasArts aí? Porque... Mais de uma vez! Caralho! A Liz é especialista, cara. A Liz zerou todos os adventures. Não, cara, eu era muito viciada nisso. Pra vocês terem uma noção, eu não sei como eu fazia isso, mas o Full Throttle em particular é um que me é muito carinho, tinha um carinho por ele, porque eu era muito pequena quando eu terminei ele. Em inglês. Bah. Nossa! Parabéns, hein? Eu não sei como. Era eu e um amigo meu, assim, a gente jogava. Até o Madruga, vou dar um toque pra ele. que ele escuta a gente. Ele é meu amigo de infância, assim, a gente se conhece desde os 4 anos de idade, mais ou menos. E eu ia na casa dele, tipo, com 5, 6, assim, ele, tipo, sei lá, não, 7 anos, vai, não vou dar tão pequena. E a gente pegava e jogava Age of Empires junto. E daí, eu lembro que ele chegou com o Full Throttle, assim, tipo, já com o CD, assim, tipo, bah, esse jogo é muito foda, não sei o que, vamos jogar. Isso, só pra acrescentar, eu lembro que na época, quando tu via um CD original de PC, que é aquela caixa grossinha, cheio de pôster, tu achava a melhor coisa do mundo. Cara, era muito legal. Eu babava, assim. Demais, cara. Ele chegou, imagina, né, tipo, pá, jogo muito foda, jogar, botar no DOS e tudo mais, né, pra ele... É, porque todo ele era de DOS ainda, e a gente jogava em inglês, e tipo, a gente não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Mas criança tem paciência para tudo, então a gente ia lá e ficava clicando em todas as coisas. E quando aparecia um negócio de interação, tipo, ó, oh, deu certo. Daí a gente ia lá e ficava fazendo. E a gente fechou essa porra desse jogo desse jeito, tá ligado? Tipo, na raça. E anos mais tarde, né, eu continuei no viciozinho, assim, né, da vibe, mas eu jogava em português, outras coisas. Anos mais tarde, sim, eu joguei ele de novo, e mais tarde, tipo, na faculdade, joguei de novo. Full Throttle é um jogo que tá muito no meu coração, assim, tipo, amo. Amo muito. É. Quando tu vê uma motocicleta, tu já imagina o personagem Full Throttle e tu fica em delírios. Não, total, tá, cara, bem... Era meu crush de jogo por muito tempo, até hoje ainda. Você vê como são as coisas, né? Eu também tinha um amigo que eu era mais novo, já falei do Marquinhos, e tipo, era só ele que tinha computador e tal, daí nós ia na casa dele jogar Alone in the Dark 1 e, nossa, que era aquilo? Era assustador. Pra caralho. Que afuteito. E o legal dessa época aí, tipo, eu era super novo também, quando ele comprou o, eu acho que lembro, foi o Manic Mansion. E, pô, eu era pirralhinho, né, cara? E nós via aquilo, a gente testava e testava. E aí ele ficou viciado em Adventure, tanto que eu peguei esse vício dele, eu pegava disquetes com ele, olha só. E eu nunca mais esqueço que o Kirandia, não sei se alguém jogou o Kirandia da Sierra, são 16 disquetes. E eu comprei dele por R$2 na época. Caralho. E foi lá, eu, nossa, cara, R$2, velho. Que grande. Não, porra, ninguém tinha internet, cara. Cara, sabe isso me lembra? Na época dos Adventures, quando eu era catarinense, tinha meus 8, 9 anos, e no curso de informática, e a gente aprendia DOS, oh, e o primeiro Windows 3.11, eu fiz o curso dessa bosta aí. Eu também. E tinha o Full Throttle, tinha esses jogos, tinha várias revistas de CDs, assim, tudo jogo da Sierra e Adventure. Cara, eu devo ter jogado uma porrada nesses jogos aí, só que não me vem na cabeça o nome. Sabe? Eu sempre quando... tinha aquela hora, eu lembro que tinha aquela, tipo, a hora tipo, recreio que a gente tinha e ficava jogando esses jogos. Cara, eu joguei tanto jogo que eu só vou reconhecer se eu ver vídeo. Que nem, por exemplo, eu te disse esses dias que eu já joguei o primeiro Elder Scrolls, sabe? Tudo nessa época aí. Caralho. Eu não morava em Santa Catarina. Mas é, isso é legal de falar até, porque esquece nostalgia e amor agora, né? Mas eu lembro do curso, o Lanzonete vai sacar, o curso da Logical Beats, né? Sim, claro, sim. Você ia aprender o Windows 3.11 e no sábado eles liberavam para jogatina. E aí, isso, sábado de manhã. Cara, eu comecei com Adventure mais tarde, tá ligado? Eu já tava só, assim, tipo, uns 12 anos. 12 anos? Ah, então tu tá velho, né, cara? Ah, cara, foi triste. O primeiro Adventure que eu joguei foi o Alone in the Dark 3, cara. Eu comprei numa revista, chamava Big Max. Vinha aqueles jogos... E aqueles jogos completos, sabe? Naquela época que as revistas todas vinham um jogo completo, assim, por mês. Assim. E daí veio a Land Direct 3, cara. Daí eu joguei, achei o máximo e comecei a correr atrás de outros jogos do tipo, assim. Daí eu peguei Grim Fandango. O Alone in the Dark, ele é adventure, né? Ele foi, sei lá, o primeiro survival horror. Mas não sei se ele é... Bem, ele é adventure, né? Ah, pra encaixar com adventure, sim. Ele é assim, porque tem aquela parada de pegar item, misturar item, juntar isso pra pegar aquilo. Ele é um adventure, não. Ah, você considera um adventure jogos que tenham como mecânica principal lidar com interação com o objeto e, tipo, não tem uma mecânica de ação, tipo, não é o centro, não é o foco, por exemplo, né, você andar e atirar em pessoas ou isso, fazer plataforma, essas coisas. O foco é a interação com o cenário e com os itens do seu inventário. Mas aí você tem adventures mais tarde, tipo, o Grim Fandango, beleza, ele é um adventure em 3D, mas ele é extremamente adventure. Você lida com o seu inventário, sim, você lida com o cenário e combina as duas coisas e deu. Mas você tem adventures considerados action, action adventures daí já mais tarde, do tipo Beyond Good & Evil, o próprio Psychonauts, que é do Tim Schafer, que são adventures em que você tem a mecânica de interação e etc, etc, tem uma história, mas tem plataforma, tem ação e tal junto, que também me é muito querido no coração. É, eu acho que até o Brutal Legend é meio considerado uma mistura de o Brutal Legend é uma mistura bizarra, né? É uma mistura de estratégia. É muito esquisito. Eu não sei se você, por exemplo, a Lisa aí, que trabalha com desenvolvimento e tal, tem algum ídolo, assim, nessa época de adventure. Mas o meu, cara, pô, com certeza é o Tim Schafer, porque, velho... Ah, o meu também era assim. Eu joguei o Last Crusade, né? O Indiana Jones Last Crusade foi, acho que o primeiro jogo que ele eu tava lendo que ele é tester do jogo. Né? E, velho, a última cruzada era igual do filme, assim, era uma emoção, sabe? Ele fez o Manic Mansion, né? Então, pô, ele que fez o Scan, se não me engano, né? Ele que criou a engine lá, né? Com o Ron Gilbert. Cara, os Indiana Jones, pra mim, tem um significado todo especial, porque eu era fanática por Indiana Jones quando era criança. Então imagina, tipo, você fanático por Indiana Jones, e um dia alguém te diz que tem jogo daquilo. Você não sabe a minha emoção ao ouvir essas palavras. E vários jogos. Tipo, é sério que tem jogo disso? É, e é igual ao filme. Meu Deus! Tipo, mijei nas calças de ouvir isso, assim, sabe? Emoção. E eu lembro que eu era tão viciada que eu jogava uns adventures muito merda do Indiana Jones, que saíram depois, tipo, Indiana Jones and the Infernal Machine. Alguém jogou esse? Nossa, eu joguei esse aí. Cara, eu não lembrava desse jogo, mas você falou o nome, velho. Eu isso. É não, Machine. Frajola. Não, mas era cara. Não, tá certo. Eu também sempre fui fã ali. O que eu gostava mesmo era o Last Crusade, mas depois que conheci o Fate of Atlantis. Nossa, cara. O Fate of Atlantis. Que até falaram, né, Lisa, não sei se tu lembra na época, que ia sair um filme e tal, que o quarto filme do Indiana Jones ia ser sobre o Fate of Atlantis e não sei o quê. No fim foi essa merda de ET aí, então, né. Não prestou. Mas, pô, foi da hora, cara. Até o Full Throttle, eu lembro, a Liz deve saber essa história também, se vocês lembram, que ia sair o Full Throttle 2. E promessas e promessas, né, cara, era aquela emoção. E, né, tipo, pá, 3D, ia ser que nem Grifandango, mas, sei lá, eu comecei a achar depois de um tempo que foi melhor que não saiu, porque se fosse ruim, ia ser uma decepção fodida, né, cara. Bah. Se fosse muito ruim, assim. Tem coisa que é melhor não mexer, né. É. Eu não sei se o Jim Schafer tava envolvido na época, né, nesse novo futuro. A pior é que eu não lembro mesmo. Não, se ele tava envolvido ou não. Mas até falando dos criadores aí, eu testei antes, mas você não ouviu muito, que eu comentei que o Ron Gilbert, né, que também era do LucasArts e agora tá fazendo outros games aí. Pô, o Ron Gilbert fez o Monkey Island aí com o Tim Schafer, né, pra quem não sabe. E pelo que eu ouvi falar, ele escreveu, eu até peguei esse texto, mas porque ele escreveu um texto sobre a morte dos Adventures, né, a morte e por que que eles morreram e tudo mais. Eu não lembro se eu cheguei a ler esse texto ou não. Eu dei o ferido durante a época do TCC, na real, mas eu li tanta coisa naquela época que eu já não lembro mais, meu cérebro, tipo, boiona de tanta referência, mas com relação à morte dos Adventures, eu lembro de ter tido várias discussões com relação a isso, assim. O que eu acho que acabou dando uma, morrida foi o modelo de interação dos Adventures, né? A forma como você jogava o jogo. Mas o conceito geral, não acho que morreu e nem que vai morrer tão cedo, assim. Não, o conceito... Pelo menos eu espero que não, né? Eu creio que não morreu, né? Tanta gente pode falar depois que tem vários jogos aí atuais de Adventures. Mas então, né, essa época aí, desses Adventures, acho que foi a mais famosa, né, Graphic Adventure, LucasArts, a Sierra, a gente citou alguns jogos aí, e também são considerados Puzzle Adventures também, mas tem um estudo de Adventure aí que nosso amigo Fuca é chegado, que já estamos no cast de XXX Games, que é o Visual Novel, né, que não deixa de ser um Adventure, né, um estudo Adventure, que, pô, alguém jogou aqui algum jogo deles, eu já citei os meus lá, eu joguei o School Days e não terminei, e o True Love, né, que eu, pô, na época todo mundo jogou True Love. Se você não jogou True Love, sai daqui agora. Moço, sério. Já vou. tá bom, então. E não deixa de ser adventures, né? Não, mas de longe, assim, não são, sei lá, conhecidíssimos no mercado ocidental e tal. O mais conhecido mesmo são os graphic adventures e os puzzle adventures. Ali estava falando sobre as mudanças, né? Do action adventure até, que são esses jogos. Sim. E eu acho que começou com o Alone in the Dark mesmo, né? Que começou ali a focar mais, não mais na ação, né? Mas ele tinha tiros, ele podia, tinha game over no jogo, né? Que é uma coisa que o adventure não tinha. Tinha, você podia morrer. Pois é, você podia morrer, cara. Pensa. Não, no Monkey Island você morria também se você ficasse mais 10 minutos embaixo d'água naquela parte. É impossível, né? Mas isso eu fiz pra ganhar um troféu aí no Monkey Island. Tive que morrer. Mas. Pô, era difícil, né, cara? Não tem como. Mas aí, cara, depois. Não, você vai falar aqui, no King's Quest você também morria, cara. Dependendo do que você fizesse lá, quando você mostrou, você morria, tipo, várias vezes. Ô, louco. Eu não joguei King's Quest, não. Não cheguei. Cara, King's Quest da Sierra. King's Quest é um que envelheceu muito bem também. Também, cara. Ficou muito bem. Continuou muito bonito, né? Uhum. E nele você morria também, assim, não tinha lutas, não tinha ação. Aliás, tinha uma luta. No King's Quest 6 tinha uma luta. Mas você também morria, né? Tipo, dependendo do que você fizesse, ia aparecer um monstro, tipo, te matava ou alguma coisa assim. Ah, o King's Quest, ele tem a ver com o Polis Quest ou é só da mesma produtora? Eu não sei se é. Antes, cara, toda a série King's Quest é da Roberta Williams, né? Aquela. Ela foi a principal obra dela, né? Ela fez a maior parte dos Adventures da Sierra. Toda a série King's Quest, do 1 ao 7, né? Ela tá envolvida. E Fantasmagória também, esses outros quests. Começou com King's Quest 1, né? Depois veio o Police Quest, Space Quest e tudo mais. Nossa, King's Quest deve ser antigo pra caramba. O 6 é de 90 e alguma coisa, né? Sim, tá, cara. Eu joguei os primeiros, assim, 1, 2 e 3. E o 6, tá ligado? Mas o 6 é o melhor de longe, né? Assim, meu Deus, o primeiro deve ter saído pra Commodore. Então, gente, vamos falar um pouco dos jogos, né? Que esse é um meio que um must play de adventures. Então a gente vai citar alguns games aqui que a gente jogou, que a gente curtiu. Então eu ia perguntar pra vocês, assim, que eu tenho. Eu não posso falar muito porque eu gosto de todos os adventures da LucasArts. Se eu fosse citar os meus must play, ia ser tipo, jogue tudo, sabe? Mas eu tenho, que nem eu falei, eu tenho os meus carinhos, assim, que cada um por um motivo diferente. Full Throttle eu já falei, e os Indiana Jones eu também já expliquei por quê. Mas eu também gosto muito, né? Aí tem o Monkey Island pelo próprio, pelo humor, assim, que eu sempre achei muito engraçado, eu morri de rir, né, jogando o joguinho. Grim Fandango eu acho muito foda, tipo, não só o tema e o jogo, mas a trilha sonora, pra mim, é a melhor trilha sonora de todos os tempos, assim, de jogo. Eita, né? Sério, tá lá no, mesmo, tá lá no top, assim. Acho muito foda a trilha sonora de Grim Fandango, muito animal. E aí eu tenho, tipo, aquele que me pegou pela raiva, assim, que me pegou porque eu achava muito difícil, porque eu não conseguia esse fechar. Aquele que te pegou de jeito. É, esse mesmo, né? Delícia, delícia. Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. É do Jig? É óbvio que é o The Jig. Porra, cara. Eu ia falar. Quem fechou o Jig na primeira, assim, tipo, sem nem. Alguém. Vocês conhecem alguém que fechou The Jig, assim, como fechou o Full Throttle, por exemplo? Sim, conheço. O cara que você conhece. Paçoca? Paçoca? Sim. É, o Paçoca, ele virou. Ele era muito. Cara, eu acho que ele é um dos caras mais fãs de The Jig. Universo, assim, que o Julio me falou que ele tem o original e ele jogou, ele volta e meia, ele joga, assim, caraca, velho, o cara é fissurado. Porque o The Jig tem mão do Spielberg, né? Tem áreas do Spielberg aí e tal, né? O The Jig é muito foda, cara. O The Jig é muito foda nos dois sentidos. Ele é bem. Mas qual é que é a história dele? Eu não tô lembrado da história dele, assim, que o pessoal vai pra um planeta e tal. A história dele é que vocês, tem uma equipe de astronautas que vai explorar um asteroide. E eles vão lá. Aí eles entram no asteroide e, tipo, lá dentro, na real, é uma nave que vai pra outro planeta. E aí vocês meio que tem que descobrir como sair de lá. Como voltar. Pô, basicamente isso. Tipo, essa é a premissa. Não vou falar mais pra não spoilar o jogo, mas, né, a premissa é basicamente essa, assim. É um jogão, né, cara? Pô, eu lembro na época que um amigo meu tinha o demo e era. Pô, não ia rodar no meu PC aquilo nem fudendo, velho. Então, era muito maneiro. O The Jig, ele assim, ó, eu foi pra mim, acho que foi o jogo do LucasArts que eu passei mais raiva até conseguir fechar, sabe? Porque eu demorei muito pra fechar esse jogo. De ficar trancado em várias partes e ficar, tipo, muito tempo tentando fazer aquela porra e não conseguia, não dava certo, fica frustrado, tipo, nunca mais vou jogar essa merda. Aí desligava o computador, assim. Aí voltava outro dia, não, vou dar mais uma chance, sabe? Ficar semanas nisso, assim, nesse rolo. Por isso que eu falo, cara. Do que você está falando, né? Do The Dig. Os outros jogos do LucasArts, por mais difíceis que fossem os trechos, não me causaram tanta frustração assim. Ah, depende, cara. O Grim Fandango eu sofri muito pra terminar, assim. Eu terminei com muito esforço, mas chegou uma época, uma hora assim, que eu simplesmente não sabia pra onde ir. E, tipo, não tinha nenhuma indicação e nem mapa, nem nada. Ah, meu Deus! É, pra mim, o que mais me incomoda é nos adventures da LucasArts como um todo, na real, assim. Os puzzles deles não são muito lógicos. Eles acabam sendo meio aleatórios. Combinar itens aleatórios, nada a ver. Eu lembro de um no Grim Fandango mesmo que era tinha que pegar uma... Lá no finalzinho, assim, você tinha que pegar uma espuma de um caixão, colocar dentro de uma caneca, ir pro cenário que tinha micro-ondas e ligar o micro-ondas. Caraca. Tipo, isso não fazia o menor sentido no contexto do que você estava fazendo, era muito aleatório, sabe? É, depois eles, tipo, depois fazia algum sentido por causa de humor, eles faziam alguma piada. É, era uma coisa. Você nunca ia imaginar, assim. Tipo, não era uma coisa que fazia sentido você tentar naquele momento, como eu acho... os outros puzzles eram, assim. Eu acho que como na época todo mundo jogava por jogar e não prestava atenção nas falas, acho que por isso que a gente tinha que fazer isso no, como é que é? Não. Olha só. O que foi isso? Não, calma aí. Porque eu leio, cara, eu suo até hoje pra terminar os Monkey Island porque é umas paradas escrotas, porque o The Dig eu não sei. Sinceramente, todo mundo fala que é difícil. Então deve ser difícil mesmo. Se a Alice falou, então ok. Mas o Monkey Island tem essa parada que os puzzles são uma parada bizarra, velho. Tipo, juntar galinha com o osso, tá ligado? E é uma parada que tu nunca vai imaginar. E tem que fazer, sabe? Chicken with a pulley in the middle. A rubber chicken with a pulley in the middle. Nunca esqueço. Sabe? Velho, isso não faz sentido nenhum. Uma combinação mais aleatória do jogo, assim. E dá certo, sabe? É por isso que eu acho, na minha opinião, os Monkey Island muito mais difíceis do que outros jogos. Tipo, eu não, lembro que... Mas, cara, o Grim Fandango eu fui jogar mais tarde. Eu já entendia inglês. Eu já gostava de prestar atenção, saca? No caso do Grim Fandango. Pô. Mesmo assim, tipo, ainda que em inglês, o Grim Fandango tinha dublagem. Pois é, tinha dublado. Eu lembro que eu joguei em inglês primeiro. Eu joguei o dublado depois, quando me disseram que o dublado era muito foda, mas eu joguei em inglês primeiro. E ainda assim, mas, cara. Então, hoje em dia, como todo mundo é bem fluente em inglês e tal, eu nem tanto. Mas lendo as falas, as piadinhas do Monkey Island, dá pra ter uma noção desses puzzles ou mesmo assim? Nada não, bem. Isso que é o pior. Agora, tipo, as piadas fazem total sentido. Tu ri junto, assim, tu, ah, que massa, olha que da hora, sabe? Tiração com isso, tiração com aquilo. Mas é um pouco complicado. Eu lembro não que é eu... pra qualquer um aquilo. Pois é, velho. Mas se eu pegar o um exemplo ali, eu lembro que o primeiro que eu terminei mesmo, assim, foi o Kirandi, acho que foi em 98, 99. E cara, foi muito mais fácil que o terceiro Monkey Island. Muito mais fácil. Porque as coisas faziam sentido, sabe? E mesmo assim eu não sabia muito de inglês. Mas o terceiro Monkey Island eu apanhei pra terminar. Nossa, apanhei muito. Inclusive, tinha em português, né? O Lanzoni sabe aí, que um guri da cidade tinha o jogo G. Jason, né? Ele tinha o jogo. E, velho, esse jogo James passou... Souza, esse ele jogo... era o cara dos adventures da LucasArts. Todos ele. Ele tem todos, velho. E, tipo, esse jogo passou a cidade inteira, velho. Né? Esse jogo, cara, até o Frajola e o Diogo jogaram ele. Até a morte, velho. Todo mundo jogou o Monkey Island 3 por causa desse cara aí na cidade. É verdade. Tanto é que eu não tinha PC na época, mas eu peguei o jogo emprestado mesmo assim pra jogar no Frajola. E, na real, o jogo passou por todo mundo. Pô, mas vocês têm algum outro? Porque pra mim é o The Dig, no caso. Mas vocês têm algum outro que vocês acharam muito difícil, assim? Tipo, muito, muito difícil de passar, que demorou muito tempo. Sim. Pior jogo, mais difícil que eu joguei. Com certeza. Foi o adventure mais difícil que eu joguei. Foi aquele maldito Myst. Bem lembrado. Verdade. Cara, Myst era impossível, impossível. Nossa, só de lembrar já me deu dor de cabeça, cara. Tipo, eu não consegui zerar Myst na época. Assim, eu precisei de muita ajuda pra zerar Myst só depois, assim, tipo, perguntando pra amigos o que significava. Ainda por cima, tipo, não tinha muito texto, tá ligado, Myst. E eram uns puzzles, assim, muito complexos, era impossível. Não sei se assim, alguém não conhece Myst também, porque é um puta adventure famoso, mas... Myst é uma coleção de imagens bonitas e de tristeza eterna, tá ligado? Porra! Explica como é que é isso aí, velho. Ah, Myst é um jogo. Velho, é um jogo muito filosófico. Eu nem saberia, tipo, dizer a história de Myst. Assim, porque cara. Você tá numa ilha e você tem que realizar puzzles infinitos, tá ligado? Depois você chega em algum sentido. Eu não cheguei a jogar, mas eu lembro muito de fotos de castelos e vitrais e umas pontes bizarras. Tipo, uma arquitetura muito louca, meu. Não, era um jogo muito bonito, assim, mas era muito difícil. Só que depois de muito esforço e muito sofrimento, eu consegui zerar, tá ligado? Só que daí tinha um Myst 2, né? Que era aquele Riven, sequel tipo Myst. Que sempre foi meu sonho jogar, e eu ia toda semana na loja de computador que tinha em Taubaté, que era a única que tinha jogos. E eu chegava: oi moça, tudo bom? Chegou o Riven, Sequel to Myst? A mulher fazia uma cara assim, tipo, o que esse moleque tá falando, assim? Ela fala: ah, não chegou, semana que vem vai chegar. Deu: ah, beleza, nunca chegou. Velho truque do semana que vem. Pra quem tem frustração, assim, com o jogo que nunca consigo comprar, a melhor dica é o Good Old Games, que sempre tem promoção desse tipo de jogo, principalmente esses adventures mais antigos, jogos mais antigos. E aí, pra quem tem frustração de nunca ter podido comprar, lá tem tudo, cara. Lá tem de tudo. Sim, sim. Mas na época, em 94, eu não tinha nem internet. Ah, pois é, não. Foi isso agora. Para as pessoas que querem deixar essa frustração de lado e finalmente comprar o negócio. Isso me adiantou. Eu fiz isso com vários jogos que eu não tinha o original na época, ou que, tipo, eu joguei emprestado de alguém e que eu queria ter. Comprei vários no Good Old Games. Desse jeito. Olha aí. Cara, olha só. Viu? Vou correr atrás do Riven Secret of Mist. Pessoal? Tem, inclusive. Um que eu achava difícil pra caralho, eu joguei só, acho que em 99, se não me engano. Eu tinha conseguido uma cópia pra PlayStation, mas daí o jogo não rodou, porque obviamente era pirata, né? Opa! Eu peguei para PC, o nome do jogo é The X-Files. Como eu era? A verdade está lá fora. Não, era Resistor Serve o nome do jogo. Veja só. Na real, eu peguei ele pra PC, e porque eu era, cara, o maior fã de Arquivo X da época dos anos 90 era eu, sabe? Era tipo, sei lá, hoje o pessoal cagando com Lost era eu com Arquivo X. Hoje não, né? Era que você passa também, na real. É, a disco inserção vai ter até uma foto do Six do Trator com o disco voador. Perdão, lembrei, I won't believe. Mano, eu lembro. Essa foto eu não sei que fim deu, mas essa foto era da hora. Se alguém achar, está no post. É verdade, nunca ninguém vai achar essa foto, que pena. E aí, velho, o jogo da Arquivo X, tu não jogava com... Eu fiquei já traumatizado no começo porque tu não jogava com o Mulder ou com a Scully, que pra quem não sabe são os personagens principais, mas com um agente novo que tinha entrado a mando do chefe lá, o diretor Skinner. E porra, velho, era demais, né? Mesmo não jogando com o Mulder e com a Scully, tu via eles, interagia, porque era um jogo de filme, sabe? Era, como é que chamam? Acho que é Interactive Movie Point and Click. Que até tem o Fantasmagória e o Black Dahlia, né? Que são desse estilo também. Que teve essa época, essa modinha de filme e tal, com Adventure. Se não me engano, aquele jogo do Link em animação é Adventure ou não? Do Zelda. Pro console Philips? Isso, acho que é, né? Não. Exato, era pra um... Aquele feiozão lá. Adventure sim, aquela porra. É um Adventure muito feio, sério. Acho que é a coisa mais feia que eu vi na minha vida já. Mais feio que na patente da mãe, tá ligado? Esse foi feito no Brasil, velho. Caraca. Mas então, o Arquivo X era emoção porque, velho, tu via os personagens e tal, e era do Adventure, tu tinha que saber bastante inglês, né? Porque era bastante focado na história, né? Então, todos esses jogos aí tem bastante foco na história. E não era difícil no sentido de pegar item, juntar item e tal, e coisa que meio fazia mais sentido do que, sei lá, monkeado. Mas eu achava difícil porque na época eu não sabia muito inglês, né? Eu tinha que ir meio que chutando as opções de fala e tal pra acertar o que acontecia e tal. Mas aí, anos depois, acho que em 2005, 2006, eu peguei ele de novo pra jogar, só que ele não rodou no Windows, sei lá, acho que era XP já, não lembro. Cara, e aí eu... daí eu pensei, foda, sabe, então eu não vou jogar. Quando lançarem, nunca vão lançar de novo, com troféus daí eu compro ele. Não vai acontecer. Mas poxa, tipo, eu lembro de me interessar pra caralho, assim, em jogar action adventures, tipo Indiana Jones... And the Infernal Machine, assim, que eu falei que eu joguei, que eu acho que é uma merda, né? O jogo é muito bugado, velho. Só dá pau aquele jogo. Mas daí você também pode pensar, tipo, nos Tomb Raider da vida, por exemplo, saca? Que são action adventures, na minha concepção da palavra. E mais tarde, quando eu descobri a existência do Beyond Green Evil, pra mim ele é o mais... Ele é o action adventures mais legal que eu já joguei na minha vida. Assim, quem não jogou, por favor, jogue. É um must play essencial de quem gosta de boas histórias e de adventures, assim. É pra mim, é um total must play, cara. Esse jogo, ele é underrated, né, se tu for ver. Porque o pessoal fala bastante, mas eu não vejo muita gente jogando, não. E até eu lembro que saiu o trailer do 2 no E3, acho que é E3 de 2008. Pois é, cara, o Beyond Nível 2 é a mesma pilha que o Full Throttle 2, cara. Estão falando, faz pois tipo desde 2006 e morreu, tá ligado? E morreu, né? Pois é. Uma dica também é o Psychonauts, né, que saiu aí na PSN e tal, na Live Arcade também, que é um baita jogo, cara. Saiu o Psychonauts, né, do Tim Schafer também? Sim. Isso, é exato. Pá, que a fuder, vou comprar. Eu lembro que eu vi naquele programinha, o Core, que é da PSN, aí entrevistaram o Tim Schafer, eu vi Psychonauts, achei muito a fuder o jogo. Ele é muito bom, é sério, ele é um dos melhores jogos, assim, do Tim Schafer, eu acho. Envelheceu super pensando, bem. E eu fiquei pensando, pá, mas por que eles não fazem esses jogos pra PSN? Já faz muito tempo que saiu, então, se saiu, então vou comprar, sim. Cara, acho que faz uns meses, né, mas eu lembro que saiu, sim. Saiu muito Adventure ultimamente pra PSN, pra Live, essas coisas, até aquele do Back to the Future, né? Sim. Exato, que eu terminei ele, achei muito bom, saca? Eu tenho um pouco de receio até, pegando esses jogos mais novos, que eu pensei, cara, que iam cagar com a franquia, porque eles misturaram muita coisa da mitologia de Volta para o Futuro. Não sei se alguém aí jogou. Eu joguei só o primeiro episódio. Eu joguei o primeiro e o segundo. Mas eu como joguei eu não... só os Monkey Island. Como eu não posso falar da mitologia de Volta para o Futuro, né, bom. Vamos entrar nessa. Não. Por que tu não pode falar da mitologia de Volta para o Futuro? Porque eu não assisti isso. Tem um comentarista que vai falar: tu não assistiu Volta para o Futuro? É que nem jogar FIFA, só cagando mesmo. Toma. É, cara, como assim tu não vai assistir, velho? Eu sabia disso, mas guardei pra mim, até esticar. Caralho, que nem um amigo meu que não assistiu Caça-Fantasmas 1 e 2, o Robinho. Isso, absurdo. Ah, mas eu... A vida não está completa até você assistir isso. Eu também eu não assisti Primeiro Amor, tá? Só pra fazer constar. Cara, mas passou... não vai dizer que não assistiu Curtindo a Vida Doidada também. Ah, não assisti. Ufa, eu achei que a sua alma estava perdida para sempre. Não, ainda mas, enfim. Enfim, misturaram muita mitologia da série, porque sei que ia dar merda, assim, sabe? Tanto que o final ficou meio. Eu achei meio zoado. O final, não vou falar aqui, já que ninguém jogou, enfim. Mas, tenho. Cara, o Jurassic Park foi lançado já, porque, velho, que merda é aquela? Ninguém falou mais nada, ninguém, sabe? Sumiu o jogo. Que estranho, né? Foi tri-divulgado antes do lançamento e depois. Depois. E eu não vi reviews. Deu e nada por aí. Não vi nem ninguém que tenha falado do jogo, vocês viram? Não sei nem se lançou, cara. Deixa eu ver. Cara, só pro Jurassic Park, eu lembro que foi feita uma campanha desse jogo, tanto na Xbox Live quanto na PSN. Eu não sei, acho que até saiu pra PC, no Steam, enfim. Quando terminaram de lançar os episódios do Back to the Future, aí falaram, mano, uma outra franquia de filmes irá voltar. Um grande adventure. Foi o Jurassic Park, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. Exato. Só que. Eu vi um review só da GameSpot e o jogo era fraco. Mas também, como é que vão lançar um jogo Adventure de Jurassic Park feito pela Telltale Studios, que, né, meio que cagou com o Secret of the Monkey Island, não sei quem é fã de Monkey Island, mas eu joguei os três primeiros episódios e achei uma merda foda. E, sabe, no meio de um mês mais fodido do ano, que teve Assassin's Creed, que teve Skyrim, que teve Zelda, nossa, sabe, óbvio que ele ia ficar apagado, sabe, então não tem nem porquê. Eu nem vi direito esse jogo aí, mas eu concordo com você que cagaram demais naqueles episódios de Monkey Island que lançaram, cara, achei muito chato. Jogou. Bom. Chato, lento pra caralho, assim, eu joguei só o primeiro. Eu não consegui continuar, porque achei muito chato, assim. Lento, as animações lentas, tudo lento. Nossa, O primeiro eu até dei um. Beleza, tá. Mas o segundo eu achei já uma merda. Daí o terceiro, cara, o terceiro não dá, né? Não deu pra continuar, assim. Nossa, misturaram muita coisa, assim. Mexeram demais com a mitologia do Monkey Island também. E não pode, velho. Tipo, respeito, né? Respeito. Pô, respeito. Bom, então a gente já falou um pouco dos jogos mais novos aí, dos remakes e tal. Claro que não dá pra falar todos os adventures do mundo, né? Mas assim, pra gente meio que finalizar, a gente vai falar hoje em dia, né? Como é que estão os adventures aí, se tem alguma coisa nova saindo, se fazem sucesso ainda, né? Enfim, teve uma época, né? Pra complementar o que eu disse antes, aí eu falei do jogo do Arquivo X. Tiveram esses adventures cinemáticos aí, como o Fantasmagoria, o Black Dahlia, que eram... pilha de pilhas e pilhas de CD pra instalar, né? Uhum. E, 6 CDs, Black Dahlia. E na época se pensava que isso era o futuro dos videogames, né? Que era filmar e tal coisa e misturar isso aqui com o real. E na real não foi isso, né? Que a gente teve depois. E tiveram alguns jogos, tem alguns jogos hoje em dia que meio que pegam essa premissa, só que não é filmado. Como é o exemplo, que eu não sei se é bem um adventure, mas ele é considerado um adventure de ação e tal, ou cinemático, que é o Indigo Prophecy, né? Que é, dois, que é um jogaço underrated, né? Eu não consegui terminar, tem pra PC também. Mas, cara, o que vocês acham disso aí? Eu queria muito jogar esse jogo, baixei pra PC, não funcionou. Eu sei que tem pra Play 2, não achei ninguém que tenha. Eu só sei que a história do Indigo Prophecy, saca, é a ver com assassinatos, como o clichê de quase todo adventure, e tu controla vários personagens, saca? E tem aquela temática, né, de tu decidir as tuas ações, pistas pra achar pistas do assassino e tal. E pelo que diz, é um baita jogo, né? Feito, cara, claro. Indigo Prophecy, pra mim, é o melhor jogo com o pior final. Exato. Basicamente... Nossa, era isso que eu ia falar. Ele, nossa, falou tudo. Porque o Indigo Prophecy, na verdade, é assim, a premissa da história toda é bem bacana. No começo, o que acontece? Você acorda, você é o Lucas Kane, né? Você joga com 3 personagens. O Lucas, a Carla e o... Não lembro mais o nome do negão agora. Tyler? Não lembro mais. Acho que é Tyler, é. Spa. Mas o Lucas é, tipo, suspeito do assassinato e a Carla e o negão são os policiais. Você joga com os 3. Então é divertido porque você tá, ao mesmo tempo, tentando provar a sua inocência, vai, e descobrir quem é, e às vezes você tá até descobrindo que é o cara, assim, às vezes. A premissa é que você acorda como o Lucas Kane no banheiro de um restaurante e, tipo, tem um cara morto do seu lado e aparentemente você que matou ele. Sim. Mas toda a pira do jogo... É muito voltada também, assim, tipo, pro oculto, assim, sabe? Tipo, rituais, não satânicos, mas rituais de magia negra e uma aspira louca, assim. Que até, sei lá, 2/3 do jogo tá muito legal e interessante. Do último terço caga e vira outra coisa. Então eu ignoro aquele final, mas, tipo, até ali é muito legal. E a mecânica do jogo é bastante adventure, assim. Porque tu basicamente tá tentando descobrir a história. Então você tem muito diálogo e o que você fala nos diálogos influencia o que você descobre sobre a história. O que você faz também influencia o que você descobre sobre a história. E tem coisas bem básicas, tipo assim, você, um garotinho cai no lago, aí você pode salvar a vida dele ou não, né? E isso influencia em como a sua vida vai desenrolar depois daquilo. E ele é bacana, porque as partes de ação dele, na verdade, usam uma mecânica bem diferente. Você não controla diretamente a ação. Tem uma mecânica de, tipo, um gênios, assim, que aparece 2 rodelinhas com 4 cores cada. Tipo gênios mesmo, assim, vermelho, azul, amarelo e verde. E você tem que apertar as teclas ou no controle. Você fazer, tipo, apertar os botões no tempo certo. E ele faz isso pra tocar guitarra, pra fazer sexo em um determinado momento. E outro que é, tipo, apertar os botões direcional bem rápido pra, tipo, criar força. E aí você tem a maneira como você escolhe o que você vai fazer e algumas ações é, tipo, uns gestos do mouse ou do controle analógico, assim. Tipo, empurrar pra cima e pro lado. E daí você vai fazendo as coisinhas desse gênero. É tipo Quick Time Event, né? Quick Time Event completamente. Tudo depende do seu timing, na real. Mas Indigo Prophecy é uma história muito bem escrita até o último terço. Ele é meio que um proto Heavy Rain, assim. Muito do que se tem no Heavy Rain hoje foi pesquisado e prototipado durante o Indigo Prophecy. Peraí. Tenho 2 perguntas. Primeiro... ocorre como no Heavy Rain que o assassino é uma coisa do tipo assim, todos os finais é sempre o mesmo? Como assim todos os finais? Não, tem finais diferentes. É, não, com 3 finais no Heavy Rain aí. Só o suspeito, o assassino é sempre o mesmo, independente dos finais ou nada a ver? Não, a história, tipo, quem é o culpado... É sempre a mesma pessoa. É. Quer dizer, pessoa, né? Vamos, né? Não vamos spoiler a história, mesmo que a história seja uma merda no final. Em spoiler. Sim. Nossa. Tipo, mas as coisas que acontecem em volta disso são diferentes. Mas eu entendo. Não, é mais ou menos que nem o Heavy Rain, assim, que você só descobre. E outra pergunta: mais ou menos quantas horas de jogo tem o Indigo Prophecy? Ou Fahrenheit para os europeus? Acho que umas 10. Não, umas 10, né? Um pouquinho menos, talvez. Depende do quanto você repetir ou falhar as cenas de ação. Eu falava muito porque eu achava muito chato de fazer aquelas cenas, tá ligado? Então, porra, era um saco. Aí, dependendo de coisas. Nossa, sabe? Aquela no final que você tem que ficar carregando 1 milhão de vezes o raio. Nossa. Não, para! Cheito, né? Não. Quem jogou sabe do que a gente tá falando. É, exatamente. Puta que pariu. Quero virar esse jogo aí. Então, fãs, por favor, mandem e-mails ou coisa do tipo. Se tiverem, digo, prof, se me venda, por favor. Obrigado. Tem uns o Heavy Rain aí, eu vou começar a jogar ele hoje de noite, vamos ver qual que é deste joguete. Sim. Mas ele é um adventure, né? Mas ele eu vi reclamações do pessoal aí que não é adventure, que é só quick time event, e tu não faz nada no jogo, tu só aperta botão na hora certa, e aí eu não sei. O Heavy Rain, pra vocês entenderem, é o seguinte, né? Como a história se passa a ver com assassinato de crianças e tal, tu controla quatro tipos de personagens, que nem o Indigo Prophecy. E daí tu controla o pai da criança, um aposentado da FBI, uma repórter e um investigador, né? Só que no meio do jogo, além de falar com pessoas, tu tem que executar certas ações. Por exemplo, quando tu vai controlar o pai do garoto que é sequestrado, tu tem que, tipo, se arriscar como, por exemplo, cortar um dedo, enfrentar um trânsito contramão, até achar no GPS a localização. Então, eu acho que ele tem elementos de adventure, só que é um adventure mais moderno, né? Não, pode falar. Eu me sinto na vergonha aqui de falar que eu comprei o Play 3 ano passado e não joguei, que é um dos jogos que todo mundo comenta, hein, tirou notas altíssimas, se baseando em review por nota, mas, pô, é um jogão, né, pelo que todo mundo fala, então... Com certeza. Eu acho que super vale a pena jogar, assim, ele não tem tudo que o potencial dele permitia que ele tivesse. Eu admito que eu me decepcionei, eu comprei na pré-venda, assim, eu, né, fiz a pré-venda do jogo, que eu já era muito fã do Indigo Prophecy, gostava muito dos conceitos que o David Cage tava, tipo, dizendo que o Heavy Rain ia ter. Esse cara é foda. E me decepcionei um pouco, assim. Eu confesso que acho que eles foram muito ambiciosos e tentaram fazer uma coisa e acabou não dando tão certo quanto poderia dar. Mas ainda assim, é um jogaço que vale a pena jogar. Eu não acho que seja uma perda de tempo, saca? Mesmo o Indigo Prophecy, que tem um final escroto, eu acho que é legal de jogar mesmo assim, saca? E o Heavy Rain, o que me interessou bastante foi a forma como eles lidaram com a interação mesmo com as coisas. É uma maneira diferente de interagir com o universo e de jogar o jogo. E isso me deixou muito feliz, assim, tipo, massa, tem alguém experimentando, saca? Tem alguém pegando o que existe de conceito de adventure e experimentando em cima disso. Isso me dá um pouco de ânimo pro futuro, assim. Com certeza. Mas aí, a gente falou em futuro, cara, eu acho que aquela parada que o Ron Gilbert que escreveu, né? Ele disse que os adventures morreram e tal, deram uma parada, só que não, sabe? Se tu for ver, tem muito jogo adventure hoje, só que ele é lançado mais em off, assim. Pelo que... Tipo, ano passado tava nos últimos dias de aula, assim, e um amigo meu que viciadaço em jogo de PC e tal, ele falou, velho, você gosta de adventure? Eu falei, cara, gosto. Já jogou Book of Unwriting Tales? Eu, what? Que é isso? Que? Hã? E ele, velho, um adventure novo aí que saiu, velho, é muito bom, é muito fuder, não sei o que, lançou agora e tal, acho que era aí pro final de outubro, se não me engano. E aí eu, tá, vou pesquisar sobre o jogo hoje pra ver qual que é. E, velho, eu vou mandar uma imagem pra vocês, olha o que é isso, cara, olha o que é esse jogo, sabe? Cara, parece bonito, hein? Pô, é bonito e se for ver, tem jogos assim hoje, só que eles estão saindo meio que no limbo, né? O que acontece, se você acha que é muita gente vê assim, esses tipos de jogos e não chama de adventure, tá ligado? Que nem a série do DS famosa pra caralho, que é o Phoenix Wright, né? Ace Attorney, até o Ghost Trick, que lançou ano passado. Pô, não deixa de ser adventure, tá ligado? Só que ninguém... É verdade. É o próprio Professor Layton. Sim, Professor Layton. Isso, exato. Mas é puzzle, mas é adventure, né? Aí que tá, o Nintendo DS, eu acho que é o console portátil perfeito pra esses adventures. Sim, é point and click, usa a canetinha, faz os casos e tal. Mas tem alguns no Wii, eu lembro que tinha alguns do Play 2, se não me engano, eu não tô lembrando os nomes dos jogos, mas tem jogo de adventure perdido por aí. Mas até o Ghost Trick e tal, eles são mais adventures mais novos, assim, né? Eles estão mais moderninhos. Sim. E tal. Mas no caso desse aqui, por exemplo, tu vê que ele é um jogo desse estilo mais point and click antigo, que tu não mexe no personagem, que tu tem que pegar o mouse, clicar ali, juntar item aqui, que tem o sistema de verbos e tal. Tem um muito bonito que foi lançado há pouco tempo, que se chama Whispered World, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma imagem. Ah, também nunca ouvi falar. Nossa, por que tão ocultos cara, os jogos? Cara, que mundo secreto, cara, que eu não tô sabendo disso. Enquanto tu vai achando, eu vou lançar um questionamento pra vocês. O Shenmue, ele pra vocês é ou não é um adventure? Porque pra mim, ele tem muito aquele lance de conversar com pessoas, pega aquele item, precisa pra outra coisa e tal. E no caso, tu tem que viver no jogo. É um jogo, tipo, vida real, saca? E dizem que ele é um adventure. Não sei o que vocês acham. É, cara, tem muita gente que fala isso mesmo. Eu concordo um pouco, mas eu sei que ele é um pouco diferente, assim. Ele tem mais um quê de simulação de vida mesmo. Ele tem uma história mais assim, mais voltada pra RPG, eu acho, do que pra adventure. Eu confesso que eu não joguei, na real. E ele tem ação e tal, mas eu acho sim, que... ele é mais ação. Ele tem, é como é elementos, né? Como é, sim. Como é no ar, ele tem os elementos do adventure, sabe? Ele não é só isso. Um adventure, né? Porque hoje em dia é isso aí, né? Tem esses, como a gente já falou aí do Heavy Rain e tal, do Indigo Prophecy, eles estão se atualizando e buscando novas formas de entreter com o adventure, né? Que talvez tenha ficado datado e tal. Que é o caso... Por isso que o pessoal talvez, não sei, falo por mim, por nós aqui, que o meio que eu frequento de podcast, de sites aí que eu visito, o pessoal não fala muito nesses adventures aí, por exemplo, esse aí que eu falei, né? O Book of Unwritten Tales aí, que parece muito bonito, só que é um jogo que, sei lá, eu não vi ninguém jogar, sabe? Então, não sei o que esperar disso. Mandei imagem pra vocês, né? Olha esse aí que ele falou, cara. Que lindo. Muito a foder, parecia um artwork, saca? É, meu Deus, que isso? É in-game isso aí? É in-game. É in-game, in-game. Ah, que lindo, velho. Até... É muito bonito, ele é bem bacana, é bem tradicional, assim, o estilo de jogo, saca? E ele é muito bonito, tem um estilo meio de animação europeia, saca? Muito legal, eu recomendo, ele é muito bonito. E aí você tem, cara, só pra citar, eu acho que merece citar, não sei se você conhece o Torrent, ele tá sendo desenvolvido por uma empresa brasileira, Eu conheço o Torrent. Torrent. Não, Torrent. Eu não lembro se fala Torrent ou Torrent, mas ele tem uma vibe muito parecida com Shadow of the Colossus, assim, tipo, meio pico. E ele é muito bonito, e é um adventure que vai ser com um tipo de interação meio parecido com The Heavy Rain, sabe? De chegar perto do objeto e as opções de interação estarem em volta dele, essas coisas. É, eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada, porque tá sendo desenvolvido por 3 caras aqui do Brasil, e os bichos estão ralando bastante. Eles tiveram menção honrosa em premiações de jogos indie, chegaram a ganhar Brasil Game Show. Eu não lembro se eles chegaram a ganhar Brasil Game Show ou se eles só foram indicados. Agora tem que dar uma olhada, mas eles jogos indie. A gente coloca aqui o link do... Isso, a gente coloca aqui o link do site da galera do Torrent pra quem quiser olhar e não conhece. Vale muito a pena porque, poxa, né? Vamos incentivar o pessoal aqui do Brasil. E tá muito bonito, pra quem claro, não viu. Claro, com tá certeza. Muito bonito mesmo. Bacana. Esses jogos indies aí, a Microsoft vai olhar, provavelmente, se fizer sucesso, vão colocar na Xbox Live Arcade. Até citando isso aí, pra terminar o cast, sim. Esses jogos aí que a gente falou até no começo, Monkey Island e tal, eu acredito que saiam mais em HD, eu quero mesmo que saia em HD, sabe? Tomara. Pra pegar e jogar de novo hoje em dia, que deve ser muito bom, cara. Pegar, sei lá, Grim Fandango hoje e terminar ele com outros olhos e ver como o jogo era bom. E HD, né, velho? Pô, com dublagem e tudo mais. Teria um sonho. Tem que manter a dublagem original, cara, com aquele sotaque genial do Manny. Ah, sim. Nunca é demais sonhar. Com certeza. Saiu uma lista... não sei se tu sabe o site, mas é, falam que é a lista definitiva dos 100 melhores adventures de todos os tempos. Ah, eu vi. Caralho. Isso. E inclusive o primeiro está o Grim Fandango, né? E a gente não citou jogos aí famosos como o Broken Sword e o Gabriel Knight, né? Que são jogos aí que todo mundo paga pau. Oh. Sim, genial da Sierra também, né? Né? Sempre. Essa lista de 100 aí tem o último jogo, só pra chutar a bunda de todo mundo, é o jogo que eu joguei do Titanic. Então, por favor. Bom, né, não tem como falar tudo, a gente já comentou aí, é impossível falar todos os adventures, e a gente fez aí o podcast mais bate-papo, como a gente já falou, então por favor não xingue a gente se esqueceu o seu jogo preferido do adventure, são muitos jogos. Pelo contrário, se a gente esqueceu o seu jogo favorito de adventure, cite nos comentários. Pois é, isso mesmo. É isso aí, comentem aí, são muitos jogos, a gente vai postar a lista aqui do top 100 adventures, né, então... Cara, só um comentário, nessa lista, Myst tá muito atrás do Riven Sequel to Myst, que bosta que eu nunca joguei essa merda. Tem o Machinarium aí, que é um jogo super novo aí também, né? Esse aí. Tem, né, cara? Tem vários jogos que a gente esqueceu de falar. Eu achei muito bonito. Quero ver esse jogo na PSN que já prometeram há tempos já. Tem até o Dusk também pro DS, que é muito foda, eu também esqueci de falar. Tem um monte aí nessa lista, vocês podem achar aí todos que vocês quiserem jogar. A gente vai colocar também o artigo aí do Ron Gilbert, que ele falou o fim dos adventures e por que eles acabaram e tal e coisa. Ele que é um dos criadores, né? Ele foi um dos precursores aí dos adventures, então ele pode falar, porque ele é o cara, né? Então, Deadspank, um beijo, te amo. E é isso aí, né, gurizada? Foi um podcast mais curtinho, então comentem. Quem aí baixa pelo feed, dê uma entrada no site aí e vai lá e deixa seu comentário sobre os adventures, lembrando isso sempre. Então tá, tchau, tchau, galera. Espero que vocês tenham curtido. E pra quem for tão viciado em adventure quanto a gente, por favor, comente aí, mande e-mail e nos diga quais são os mais difíceis, quais vocês gostaram mais, os mais carinhosos pra vocês. Eu curti. Isso aí. Claro, né? Terão outros podcasts aí. Quem sabe a gente faça um da LucasArts. Quem sabe a gente faça um da Sierra. Quem sabe a gente faça um sobre Grim Fandango, que eu quero muito. Ó, quando o Grim Fandango sair em HD, aí a gente vai ter que fazer um cast na ele em conjunto, porque é um jogo foda pra caralho. Criarei vergonha na cara e jogarei mais Adventure, só isso. Só um comentário, Roberta Williams da Sierra é a mais gacta desenvolvedora do mundo dos games. Sério? Pra quem gosta de mulheres de mais 50 anos. Ah, espero que ela não tenha puxado as parentes dela, as tenistas lá. Venus e Serena Williams. Julia Lemertz do mundo dos Adventures. Até mais. Thank you.